center initially, if my plan route will be departure for number 10, Puka departure, depart transition. After that will be upper Zulu 10 to November Tango Lima, upper November 873, flat and route to destination. The squawk 5045, departure frequency 119.8, 0.084. 0.084, say again the flight level. The flight level will be 330. 330, correct. Call me right to start up and push back. Call the 130.084. Sal Salvador, voo no 606, boa noite. Boa noite, voo no 606. Táxi via Alfa, mantém posição antes da Juliette. Alfa, mantém posição antes da Juliette, no 606. 3P5317, ready to taxi. We have 9-4 people on board, endurance of 4 hours. The alternative is Solis. Roger, taxi via India and Alpha until holding point runway 10, there call tower 1-18-95, ultimate 31013. Have a nice flight, 35317. Via India and Alpha will contact tower 118.95 when ready. Thank you. Good night. Good. 899, Libre LF, desça para 12.000 com 1013, avião estabilizado no localizador da 10. Libre LF, estará estabilizado, é 5899. 5809, desça para 3.000 pés com 1013. 3.359. Web 6746, desça para 4.000 pés, reduzindo para 239. 4.230, 6746. Portão 03. Juliette para 03, no 606. Web 5809, reduza para 210 nós. 2109, nós, 809. Tá por vaca. Dropa 084, clear to start up, come and push back, come right to taxi. Dropa 084, clear for start up, push back, call you and ready for taxi. Taking off, 3P5317. Roger. Five 317 airborne at 36 Call 119 at a small 8. Have a good day, good flight. Vehicle contact Salvador, departure 119 airpoint 80, thank you, good night. Third approach control, good evening, 3P5317. 3P5317, good evening. Radar contact on the departure left descent level 380. Proceed as cleared on the ground. Climbing flight level 380, we'll proceed by our clearance. Intercept radio 350 now. That's correct, sir. Sete quatro meia, reduza para 210 nós. 210 nós, mestre. 746 descendo para 4000 com 23. Web 5899, como número 1, chama a torre 118, 95, Popô. Obrigado, senhor. Muito boa noite. Até a próxima. Boa noite, Salvador. Web 5899 estabilizado na aproximação. Boa noite, Web 5899. Reporte externo, baixa checada. Ajuste padrão 13. Acusará marcador, Web. 5809. Envio reporte estabilizado 5809. Europa 0848, taxi. Europa 084, taxi via apron 1, Juliet Alpha until holding point runway 10. There, call tower 1 and 8 decimal 95, ultimate 71013. Have a nice flight. 084, Juliet Alpha, holding point runway 10. Reduzindo para 179. 3.170 reduzindo, 746. Europa 084, ground. Correio de Europa, Europa 084. Tower frequency 119, correction, 118, small 95. 118, 95. Do you want us to switch over now? Do you want us to change the tower now? Yes, not yet. Text via apron 1. When you reach a holding point, we will call tower. Okay, watch it. When we reach the holding point, we call the tower then. Thank you. Realizando pouso. Estão no 0, vento 080 graus com 10 nós, com 10 nós. Solo, Salvador, bom dia, voo 1714. Bom dia, voo 1714, Aracaju, aprovado nível 230, via Golfinha 77. Decolada pista 10, perfil Puca, transição Caju com curva à esquerda. Transponder 5044, controle 1998. E 5809. Olá, Jovem 09, número 2 na aproximação, reporte externo, contra enchecado, ajuste padrão 63. Rotará. Desça para 2000, acuse estabilizado no localizador. 2000, voando Duna, reportará estabilizado, 6746. Portugal 024, right to copy. Ready to copy, Portugal 024. Air Portugal 024, clear to Lima, Papa, Papa Tango, flight level 370, via Pazulu 10, November Tango Lima, upper November 873, after that via flight plan route take off from runway 10 after departure, left turn, Puka departure, Papa Uniform Charlie Alpha, transition Zipar, Zulu, India, Papa Alpha Romeo, call code 5061, departure control frequency 119.8. Clear to Lisboa, flight level 370. Then airway upper Zulu 1010 to Natal, upper November 873 flight plan route, departure runway 10, Puka departure, Zipar transition, squawk 5061, departure frequency 119.8, at Portugal 024. At Portugal 024, read back, score right, come ready. We'll call at Portugal 024. 084, maintain position. 084, maintain position. 5899 no solo 42, direito 219 solo, boa noite. 219, boa noite. 5317. 5317. Climb restricted to flight level 340. Direct travel position. Turning right, direct to Trava, restricted, flight level 340, 5317. Thank you. Salvador, muito boa noite, total 9907, cruza 220 até o 760, informação Alfa. Total 9907, adicione identificação, desse mantém o 060, chegada ONF. Para o 060 na BONF, total 9907. Webjet 5899, Webjet 5899, táxi via Alfa Kilo Pátio 3. Alfa Kilo Pátio 3, 5899. Da Web. 6746, chame torre agora, 118.95. 118.95, grato, boa noite, obrigado, bom trabalho. Controle Web 5809. 5809, suba para 2.000 pés, aguarde vetoração para final de LSX-Ray. O altímetro é 1013. 1013, na escuta. Web 6746, estabilizado na LS. X-Ray 10. Mensagem 46, continua a aproximação, aguardando a pista livre. Aguardando, mensagem 46. Copa 084, Lanapa and Wait, runway 10. Lanapa and Wait, runway 10, Lanapa 0. Runway 4, could you take off immediately? Lanapa 084, affirmative. 084, take off runway 10, the wind is 080 degrees, 10 knots, Europa 084. Just for takeoff immediately, runway 10, Lanapa 084. And we're sorry for that, we didn't know the holding point was back there. Ok. Total 896, reduza para 259. Reduzindo, 896. Total 9907, redução para 259. 259, total 9907. Pro 270 270. 084, airborne 846, call 119 at a small 8, have a good flight. 119 decimal 8, thank you sir, have a good year. 6746, autorizado pouso, pista no zero, vento 080 graus com 09 nós. Autorizado pouso, web 6746. Just 1012. Europa 084, radio contact on departure, climb maintain 330, performing Puka departure. Europa 084, 330, Puka departure. Confirme. 226, tá com 175 a bordo, 1240 Fortaleza. Está 3226, Juliette Alfa até o ponto espera pista no zero. Quando lá torre 1895, ajuste no 013, bom voo. 3226, autorizado, ponto espera da 10 via Juliette Alfa. Quando pronto, 1895, obrigado, boa noite. Web 5809, direita pro 340, limite ao localizador. 340, limite ao lock. Entrou aí na pista, foi o que? Foi o esse Europa? Afirmo. Paulo, Salvador, gol 17 no 4, posição 5, te pega somente. Solo Web 6746, ele vai livrando a sua escuta, Foxtrot. Web 6746, Alfa mantém posição antes da Juliette. Alfa manterá antes da Juliette, 46. Bono 714, coordena com a equipe de sol, tá passando a reta, aguarda agora o Airbus da Tampa, pode estar livre, seu pushback chama para o táxi. Pois é, mais livre, Bono 7 no 4. Para o localizador, direita pro 055, acusa estabilizar. 060, acusa estabilizar. 060, acusará. ...896, desça para 3.000 pés com 1.012 no altímetro. 3.012, 896. 5809, confirmando altímetro em Salvador, 1.012. 1.012, certo. Salvador, boa noite, tá? 3226, ponto de espera da 10. Ainda é escola de imediato? Ainda não, senhor. É, então mantém um ponto de espera, tá? 3226. Agora sim, ali ainda é escola imediato, senhor autorizado. 3226, ainda é escola, pista no zero de imediato, 2080 graus com 10 nós. Gente, ali ainda é escola imediato, pista 10, tá? 5809, estabilizado. Web 5809, complete a aproximação e chame Torre Salvador em 118.95. 118.95. Uno 896, isso para 2000 com 1012, livre aproximação, acusa estabilizado no localizador. 2012, autorizado, LS, 896. Total 9907, desça para 3.000 pés, ajustado 1.012. Para 3.000, 1.012, total 9907. Yes. For 084. Go ahead, Europa 034. Flying direct, depart position. 034, direct depart, and we'll call you over position depart. Europa 034. Obrigado. Salvador 6746, estou Juliette. Táxi via Juliette, portão 02, via Índia, corrigindo, portão 02. Ok, via Índia para o 02. Autorizado o pouso, pistão no zero. TV pouso no 0, 50, 0 não. No 606, aguarde a cópia, ok? Ok, previsto. Boa noite. 98, boa noite. Andou 80 para o 70, ou tá 3530. Confere, desça para 4.000 pés com 1.012, TAM 3520. 4.012, 3520. Boa noite, TAM 3226, saída poucas de paz. TAM 3226, contato radar de decolagem, mantém o 370, saída PUCA. 370 PUCA, TAM 3226, quando possível, pode voar após o prontinho de paz. Inicialmente vou e Jambo. Jambo, obrigado. Turno 895, ajuste no 0112, bom voo. Mente pode esperar quando pronto, 2895, voo no segue no pago. Boa noite. Bono 606, copia. Dia, prossiga. Bono 606, Campina Grande 390 aprovado, via Pêndulo 10, Neuma direto. Decolada pista 10, perfil de saída PUCA, transição ZIPAR com curva esquerda. Transponder 5060, controle 1998. Autorizado 390, Pêndulo 10, Neuma direto. PUCA ZIPAR na saída, 5060, transponder 198, controle Gol 1606. Bono 606, contingimento correto, chame pronto. Então 9907, completa a redução para 139, redução para 2000. Para 2000, para reduzir para quanto? 170. 170, já estamos reduzindo. Vou no 896. Estabilizou. Pede aproximação e chame Torre Salvador agora em 118,95. 895, boa. 09 no solo 54, direito 119 solo, boa noite. 209, boa noite. Oh, 084, call now receive center frequency 12545, backup 12685. 084, 12545, backup 12685. Obrigado, one dot. Salvador, boa noite, Gol, bom dia, Gol, na frente do quarto, pode esperar o lugar. 704, mantém a posição. Mantém a posição, frente do quarto. Reduzindo, 1709, 3520. O vento 080 graus com 10 nós, ajuste no 0, no 2, autorizado pouso, pista no 0. Livre pouso na 10, voo no 896. 9907, interceptando. São 9907, complete a aproximação e chama agora a torre de Salvador. Frequência 118, decimal 95. 1895, até já. Torre Salvador, muito boa noite, total 9907, 3 milhas do esperto. Boa noite, total 9907, com a aproximação, guardando pista livre. Ah, 07. 1714, agilizando a manobra da 5 autorizada. Afirmo. 3520. O tráfego ali mantém? Afirmo, pois o Boeing da companhia ali mantém, 1714. 1714, pois o tráfego na curtição ali mantém. Zero completa a redução para aproximação, tráfego à frente 1727-200, 5 milhas à frente, 1710 ground. Ok, reduzindo, tá, 3520. Salvador, boa noite, 9000, livrou, boa noite. 10, 20, 080 graus, 10, nós. Tenta colar de gol, fazendo 4. Na aproximação, guarda pista livre, total 9907. 07. 3226, pode chamar o centro? Só um minuto, aguarde. ILS, Yutan 3520. Yutan 3520, chame torre, 118 decimal 95. 1895, 3520. 9907, autorizado pouso, pistão no 0, vento 0, 8, 0 graus, com 1 no 0 nós, com 10 nós. Total 9077. 714, decolo 59, controle 119 decimal 8, bom voo, bom dia. 98, bom dia, obrigado. Torre Salvador, o TAN 3520 estabilizado no ILS. 20, fazendo aproximação, guardando pista livre, número 2. Ajuste no 0, no 2. 1002, aguarda. Saída PUCA, transição de pá. No ativo, 2545, alterna 285 pelo perfil da PUCA de pá, TAN 3226, boa noite. Confirmando a secundária, 126-1285. 2685 a secundária, obrigado. Controle, Salvador, bom dia, vou no 7-4, decola para 3.000, PUCA. Vou no 7-4, contato, radar, decolagem, sub, mantenho 230, saída PUCA. Sobe 230, saída PUCA, vou no 7-4. Juliette, 896. Boa noite, 96, ingressa via Juliette, portão 08. Juliette para o 8, 8, 9.